Rápidos Cast. Agora. E aí, pessoal, bem-vindos ao Rápidos Cast, seu podcast brasileiro de MTG. Eu sou MP e hoje, do Rio de Janeiro, temos o Jorge. E aí, Jorge? Opa, galera! E aí, tudo bem? Beleza, Jorge, especialista em Pauper. E hoje a gente vai falar de top 10 cartas do ano passado, lançadas no ano passado, né? Então durante o programa o pessoal pode ficar pensando que não pode faltar na lista aí pra depois xingar a gente no Twitter. Xinga muito. Mas enquanto isso, quem quiser falar com a gente, o Twitter tá aí, o YouTube e Facebook também, o e-mail é hackdoscast@gmail.com. E Jorge, por que hackdoscast? É porque o Brasil não é para amadores. Não é mesmo. Esse ano vai ser tenso também. 2018, Copa, eleição, tudo. Inxalá. Vamos lá. Uma coisa sobre o programa passado, nós falamos das mecânicas, né? Esqueci de falar uma mecânica forte, que foi destaque sim, é iminência, né? Iminência sai em Commander 2017. E é uma mecânica que transforma o teu Commander em avatar como é que é o nome? Aquele formato que você usa o avatarzinho, eu esqueci agora, não é Planet Chase. Pô, tô por fora, cara, avatar? Esqueci. Durante o programa eu lembro, mas enfim, é uma mecânica forte, assim, tanto que o tio do Sorin foi banido, né, porque ele era muito apelão no Commander 1x1. Que mais? O Tandor fez uma pergunta sobre na Liga Magic, ele falou o seguinte: o que dá para especular da história de Dominar? Antes que surja alguma carta, algum spoiler, surpresa, assim, vaze alguma coisa, né? Você tá acompanhando a história de Magic, Jorge? Pô, eu adoro ler os textos dos produtores de conteúdo, assim, eu tô sempre acompanhando. Assim, eu tive que dar uma parada por causa da pós-graduação, mas eu parei no Jace, né, chegando em Ixalan, assim, tô acompanhando, assim, sabe? Mas eu vou aproveitar minhas férias para botar a leitura em dia. Boa. Assim, em Amonkhet e Hora da Devastação eu li fissurado, sabe? Então, especulando um pouquinho, eu acho que vai ser uma continuação dessa história aí que você tá lendo. Porque nós vimos Amonkhet, bolas, preparando um exército, né? E na hora da devastação ele apareceu e transformou todo mundo em zumbi. E ele queria, desde Kaladesh lá, uma forma de transplanar, com um exército inteiro, né? Era a ideia da ponte planar lá. Ah, sim. E aí, enquanto ele estava derrotando os Planinautas em Amonkhet, um a um foram transplanando, né? Ele não matou nenhum. Só que a Liliana foi um pouquinho diferente. Você lembra como ela foi? Lembro. Ela amarelou e abandonou geral. Isso, o Bolas falou, vai embora que depois eu te acho. Ela até perguntou, pra onde você quer que eu vá? Eu falei, não, vai embora e depois eu te acho. Então, não, eu tipo acho assim, que... Oi. Vai embora e depois a gente conversa. Sabe quando você toma esforço da mãe? Você é criança pequena, sai com a mãe na rua, faz merda na rua, aí a tua mãe te olha sério, assim, em casa a gente conversa. Aí você sabe que o bicho vai pegar. É tipo isso. Eu acho que a gente vai pegar a história de Dominar a partir daí. Como é o plano natal dela, eu acho que a única ligação que a gente pode traçar é essa aí. Porque o Jace, ele tá em Ixalan, eu não vou dar tantos spoilers assim, mas tem a ver com o Ugin, né? O fato de ele tá lá. Mas ele foi pra lá também porque o Bolas apertou ele no meio de Amonkhet, lá da bagunça, e ele teve que transplanar pra não morrer. Basicamente. Parece que ele ficou preso, né? O primeiro que eu li de Ixalan, ele tava preso. Ele transplanou e perdeu a memória. E a Vraska tá lá porque ela foi contratada pelo Bolas para ir para lá, pegar o Sol Imortal e levar pro Bolas, né? O Bolas precisa desse Sol Imortal para alguma coisa, né? Eu acho que tem a ver com esse plano de levar o exército dele para algum outro plano e tal. Como Dominaria foi o plano em que deu toda aquela merda lá em Espiral Temporal e que teve a emenda que diminuiu o poder dos Planinautas, eu acho que vai ser alguma coisa relacionada a isso. Talvez o Bolas, não sei, por algum motivo queira levar um exército inteiro para Dominária e sugar toda a mana do plano, alguma coisa assim. Então talvez até a gente veja a morte do Nicol Bolas, né? Ou talvez ele e o Uri morram em Dominária, alguma coisa assim. Não pode matar o vilão. Eu não quero também, eu gosto dele. Ele é um ótimo antagonista, muito inteligente, muito poderoso. Pô, assim, mas... Você espera na historinha os heróis ganharem e os heróis perderam. Isso é muito legal, cara. É, essa de Amonkhet foi muito boa. E o último texto, acho que é o segundo de Rivais de Ixalan, o último que eu li, solta essa bomba do Ugin, assim, você descobre por que o Jace foi parar em Ixalan e por que ele transplanou antes de morrer, assim. Caramba, tem maneiro a ver com o Ugin, é muito, muito foda essa parte, eu adorei. Mas não vou dar mais spoilers, não. Pessoal, não, tá tranquilo, então eu vou ter que largar o Foucault de lado e tá, tá em português, seria rapidão. Respondendo o Tandor, assim, o que eu acho que vai acontecer em Dominaria, você acha que Dominaria não vai ser a mesma. Acho que Dominaria vai estar outra coisa. Lanoir, né? Lanoir não é de Dominaria? É. Lanoir já vai estar outra coisa. Vai estar, tipo, sei lá. Eu faço uma comparação, estou especulando, né? Quando no World of Warcraft teve aquele cataclismo, assim, sabe? Era a mesma coisa, só que diferente, sabe? Entendeu? Aí eu acho que vai ser uma parada dessa. Porque se for igualzinho Dominaria, como era, sei lá, 10, 15 anos atrás, acho que não vai ter tanta graça, entendeu? Muita coisa deve ter mudado. A última vez que nós estivemos em Dominaria não foi em cronologia certa, né? Não foi com a Liliana em Origins, foi em Espiral Temporal. A última vez em tempo que nós estivemos lá. E aí o plano foi destruído mesmo. As fendas temporais fecharam, teve a emenda, enfim. Então deve estar tudo muito diferente do que nós nos lembramos. Não foi muito menos especulação, foi só um chute bem assim por cima. Espero que... se alguém tiver também mais alguma teoria, pode soltar aí pra gente, por favor, né? Especular não vai. A gente fala aqui também. Ideias loucas, assim, a gente gosta de debater. Que a gente é pobre de ideia, né? É verdade. Sobre o programa passado também, o Eduardo, ele confirmou as God Boxes de Unstable, viu? Parece que já tem alguns vídeos, inclusive, tem um monte de fórum comentando, então. Sobre Unstable, eu tava procurando umas lojas aqui no Brasil, não tem booster pra comprar, parece. Tem aí, chegou a ver algum booster aí nas lojas do Rio? O que eu vi é o pessoal desesperado pelos terrenos, assim. Pô, eu queria ter jogado um draft de Unstable, né? Tô repetindo aqui. E eu não encontrei. Fiquei um pouco decepcionado. Eu procurei em algumas lojas grandes. Eu vi o preço do booster a R$15, mas tava fora de estoque. Em outras lojas tinha até preço da caixa, mas também tava fora de estoque. Curioso isso. Ou acabou muito rápido, ou nem veio pra cá. Como é que os terrenos chegaram? Tô vendo o pessoal com os terrenos. O pessoal importa, né? Isso aí é pra pimpar deck. O Ajani perguntou uma coisa interessante também. Ele perguntou dicas para embaralhar o deck de Commander. Você tem alguma, Jorge? Cara, divide em dois montinhos e boa sorte. É exatamente o que eu falei para ele, o que eu faço também. Quem não está acostumado, né? Commander são 100 cartas. E depois de chudado fica enorme para embaralhar de uma vez só. Então também, misture em dois e rezo para ter paciência. Para a partida não demorar muito também. Para não ter muito shuffle também. Ô Jorge, tem aqui anotado que você participou de uma live stream do Diário do Planinauta, né? Sobre o futuro do Pauper. Foi com o Thiago, cara. Foi maneiraço, assim. Foi no dia seguinte que a gente gravou aquele podcast. Legal. O último. Foi no dia seguinte, ele me convidou. Eu tinha me convidado já, só que... e acabou, os nossos horários não estavam se batendo muito, mas culpa minha. Aí eu falei, não, agora eu parei tudo. Aí eu larguei os livros de lado aqui, larguei o computador de lado, vamos gravar. Aí a gente começou a conversar, chamamos um outro colega dele que é padrinho do canal também. Eu sou padrinho mais ou menos do canal, eu ajudo, mas aí falta dinheiro, aí tem que... Sabe como é que é, né? Dinheiro é terrível. Assim, aí... Nós conversamos muito, falamos sobre a mecânica do Monarca, falamos sobre se o formato é saudável, né, ou não. E eu tal. Gostei que vocês falaram, eu assisti um pouquinho, né, eu vi que vocês falaram de Pauper Standard também. Sim, a gente falou do Pauper T2, foi bem legal, cara. Foi tipo, eu sempre gosto de falar do Pauper T2, porque o Pauper T2 dá aquela ideia de... É interessante que é bom pra loja, né? O Pauper T2, o lojista consegue se livrar dos cards comuns que ficam lá empilhando. É mesmo. É só montar. E eu falei também dos torneios gratuitos. Se não me falha a memória, eu falei dos torneios gratuitos de Pauper T2 que tem no Magic Online, organizado por jogadores, né? Isso é bem legal. Isso é bem legal também. Tem aí. Eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser assistir, né? A live ele já postou lá no canal dele. E bem interessante a discussão de vocês. E acho que interessante para os lojistas também verem o que é que os jogadores estão esperando desse formato. Né? É, eu cheguei à conclusão muito importante também. Eu preciso fazer um regime. Ah, você se viu na câmera. É. Fica com o podcast então, que aí não tem problema. Eu vou ficar nessa, vou ficar escrevendo artigo escrito, só escuta minha voz. Tá bom. Boa. Vamos chamar o teu bode então, manutenção. Notícias da semana, artigos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção, aqui no Rápidos Cast. Vamos lá, manutenção, Jorge, começando com um bolão do Circuito Liga Magic. Quem joga o circuito ou acompanha, tem um bolão gratuito para participar, basta você ter uma conta na Liga Magic, né? Não precisa ser VIP nem nada. Vou deixar o link aqui na descrição. Deixa eu ver até quando é, até dia 3 de fevereiro você pode votar, você escolhe 5 jogadores, e aí dependendo do desempenho deles você ganha pontos, e o campeão vai ganhar o quê? Bundle. É bundle de rivais, se eu não me engano. Os três participantes que somarem mais pontos receberam um bundle de rivais de Ixalan cada um. PV, Sapolitos, que mais? Eu acho que eles não estão aqui no... Opa, na lista, mas tem alguns jogadores com bye, tem algum... E, inclusive a lista já mostra quantos votos os jogadores têm, né? Então você já pode ir pelo que o pessoal tá achando. Tem uma galera aqui, tem alguns que tem fotinho. Sim, bacana. Um dos meus votos vai pro Sanduíche, que vem tentando há muito tempo, jogador bem competente, escreve artigo pra liga também. Essas medalhinhas significam o quê? Plano ouro, plano diamante, o que, que é isso? Ah, não sei. Não sei. Se um ouvinte souber aí, puder explicar pra gente. Vem do lado do nome da loja, né? Verdade. Mas enfim, tem bastante... Todos os jogadores estão aqui pra você votar e você pode... Tem um que parece o Ryan Reynolds aqui, igual você. Você já reconheceu quem é, mas... Mas não tem por que não participar, né, gente? E aí depois é só acompanhar e torcer para o jogador. Bacana isso aí, né? O Wizards podia fazer algo parecido com os times de Magic. Né? Apostar em quem vai chegar na final, como nós fizemos aqui no Rock dos Cast. E vamos lá, tem notícia Pauper também? Opa! Temos sim, aproveitando o Circuito Liga Magic, ou o Circuito Liga Magic atendeu as nossas demandas, nossos pedidos... E vai colocar na final, dia 3 e dia 4 de fevereiro, né? Pauper. Vai ter paralelo de Pauper no dia 3 e paralelo de Pauper no dia 4. Premiação, 2 boosters pro jogador. Eu achei fantástico. Parabéns ao pessoal da Liga Médica aí pela iniciativa. Entendeu? Eu ouvi um passarinho verde e amarelo, mais ou menos, assim, me cantou que parece que nesse ano, né? Eu acho que a próxima temporada... Vai ter Pauper também no principalzão, né? Como. Bom, tá interessante. Eu não sei se é a proximidade, a viabilidade aí, mas. Bom, enfim. Né? Você já lembrou, né? Dias 3 e 4 de fevereiro, vai ser aqui em São Paulo, como foi nos outros anos, no Centro de Convenções Frei Caneca, perto da Paulista. Vale a pena, ou pra jogar Pauper, ou vai ter torneio paralelo de. Commander, Legacy, Limitado, Modern, Pauper. Pois é. Muita coisa. Então vale a pena quem for de São Paulo e da região passar lá, né? Obrigatório. Eu vou tentar estar lá, cara. Eu tenho um amigo que praticamente me intimou a participar desse torneio. Aí eu vou tentar dar uma parecida também. Eu não sei, tem que dar uma corrida aqui na tese, né? Se você for, confirma que eu te levo umas coisas aqui do podcast. Opa. Aí, de repente, quem sabe, né? Acho que a chance é boa. Aí tá aí, 70%. Beleza. E também tá tendo mais torneio Pauper lá fora, né? Esse fim de semana nós tivemos um GP. Foi o primeiro GP da temporada depois do lançamento de Rivais de Ixalan, né? E o começo daquela série de GPs organizados pela Tiano Fireball, que vão ter também torneios paralelos Pauper, né? Esse GP foi de times, mas aconteceu uma coisa interessante no Pauper, hein? Putz, o professor tweetou, aí me chamaram, qualquer coisa Pauper, o pessoal me cutuca, né? Aí o professor tweetou, aí eu fui lá e deu um print no tweet do cara, professor, né? E ele falando que deu 200 pessoas no GP em Indianápolis, né? Pô, caraca, 200 pessoas. É muita gente. Uau, muita gente. Mais de 200 pessoas. Dá 8 rodadas isso aí, cara. Tem GP aí fora que não dá 200 pessoas, né, cara? Tem GP pequena aí, de país aí, não sei como é que é. PPTQ, né? PTQ, sei lá, esses torneios menores que o GP que não dá 200 pessoas. É, os RPTQs, tem RPTQs menores, com certeza. Mas 200 pessoas são 8 rodadas, é um mini GP, cara. É um mini GP. Legal, o formato está pegando bastante atenção. Eu tô pensando muito nisso, de repente até escrever um pouco sobre isso, né, sobre esse crescimento rápido, e meio que fazer um tutorial, escrever um artigo mesmo, pra quem não joga Pauper, meio que ter um primeiro contato, assim, sabe, os decks, o formato, essas coisas assim, tipo, vou chamar ele de Pauper for Dummies, né, como é que é? Pauper pra principiantes. É uma boa, É. Eu tenho aqui notícia de uma promo de convenção, não sei qual convenção eles vão dar. Eles deram em uma que foi pequena nos Estados Unidos, foi uma PAX, se não me engano, mas foi a PAX menor. E talvez tenha em outras, né? O Deep Root Champion é aquele Merfolk que ganha marcador mais um, espalha marcador mais um, quando o outro Merfolk, quando você caça uma outra mágica de uma criatura. Ele é interessantezinho. Assim, eu jogando T2, um coleguinha jogando de Merfolk colocou ele é bem chatinho. Porque o cara fica protegendo os Merfolks com Mergulhar e com Blossom Defense, né? E Counter, né? Spell Pierce, essas coisinhas, assim, Negate. Aí esse Merfolk chega rapidinho em 5-5. Essa tribo ainda vai... A gente vai falar muito dela ainda nos próximos meses. Porque eu acho que essa vai ser uma tribo de destaque. No próximo Standard. Mas vamos lá. O Sanduíche escreveu um artigo sobre o novo Standard. Tá lá na Liga Mágica, eu vou deixar o link aqui. É um artigo bem escrito, como sempre, né, por ele. Tem bastante informação e tem muita lista para ver. Muita lista mesmo. Do que você quiser pensar em jogar, ele tem uma lista aqui para você. E prosseguimento, acho que depois de ler o artigo dele, uma boa é para o artigo do Rudá. O Rudá escreveu um artigo um pouco mais recente, né? Foi ontem, né? Segunda-feira. Que ele pegou, Jorge, as listas do MOL, as invictas do MOL, e as listas já desse torneio da Star City. E ele comentou sobre algumas delas. Então já dá para dar uma ideia também de como vai ser a cara desse novo Standard. Esse do Rodar eu li, o do Sanduíche não li não. Vou até aproveitar aqui, terminando o podcast aqui, se o sono não me pegar. Você viu quanta lista também aqui? É muita lista de dentro. Caramba, Não, mas tá uma loucura, o T2 tá uma loucura. No geral, eu sinto muito pelas pessoas que tiveram os decks banidos. Na verdade, não foram os decks, porque pelo que a gente vai comentar depois, ainda dá pra jogar de Temur Energia ou de Mono Red. Né? Mas é sempre chato, sim, meus sentimentos pra quem perdeu dinheiro, perdeu o deck, perdeu planos, né? Esses banimentos, mas é pelo bem do formato, e a gente sabe que o jogo vai continuar instável por alguns meses porque a Wizards tem mudado muita coisa, e eles, quando fizeram as cartas que aí estão, e até algumas que vêm por aí, não estavam com essas mudanças em mente, então é natural que tenha isso. E é claro que Kaladesh foi, quanto mais você pensa sobre Kaladesh, você descobre que foi um bloco quebrado, né? Foi um bloco muito forte e desequilibrado. Bem problemático mesmo. Bem assim, problemático. Eu joguei um PPTQ esse domingo e, obviamente, que quem chegou no top 8 tinha umas 36, quase 40 pessoas. Tava muito diverso. Eu enfrentei, foram seis rodadas e eu enfrentei seis decks diferentes. Uau! Eu joguei de Grixis Midrange, né? Que é o deck da moda agora, né? Abusa de energia. Não tanto, mas ele usa mais a energia da sinfonadora pra você manter o card de vantagem, né? Sim. Mas, pô, eu enfrentei RW, eu enfrentei Dinossauro, eu enfrentei Approach, UW Approach, enfrentei... enfrentei até um de Aura, cara. Um de Aura aí que tá rodando, muito interessante. Ele é UW Aura. Usa o bichinho que você paga 4 de vida pra ficar indestrutível. Isso. Nossa, jogar contra ele, você pode pensar, poxa, ele paga a vida, é o bicho que ele vive. Mas ele ainda tá tomando 4 de dano, cara. Você tá dando um upgrade nele, pensa que ele vai tomar 4 de dano. Entendeu? É. Isso. Assim, você paga 4 de vida uma vez, de 20 pra 16, não, parece não ser muita coisa. Mas de 16 pra 12 já é um pouquinho mais. E de 12 pra 8 é mais ainda. Ou seja, ele não vai conseguir ficar dando indestrutível toda a vida. Entendeu? Então, se você conseguir todo turno ele bloquear, por exemplo, eu tava de Grix mid-range, quando eu botava o Virtuoso, né? E bloqueava com o Toptro, ele, pra não perder o bicho dele ou as auras, ou só possivelmente perder o bicho, porque o bicho ele ataca 3, né? Ele ganha mais 2, mais 0 atacando. Ele pagava 4 de vida e eu perdia só um Toptro. É, isso porque você estava bloqueando com criatura. Quando você controla com mágica, é mais complicado, porque você troca uma mágica por 4 de vida dele. Por vida, né? Eu estava testando também com o hack dos controles, flechando o azul só para bolas. E, cara, foi assim, mágica paga 4 de vida, mágica paga 4 de vida. Eu deixei ele a 2 de vida nessa brincadeira e ele voltou. Ele voltou, não teve jeito. Porque ele engata uma aura em cima da outra e o bicho ele bate muito também, né? Quando ele ataca ele ganha mais 2, mais 0. É. Então é rápido demais. Ele baixa um bicho no primeiro turno, esse aí no segundo, e aí várias auras em cima e já era. Dá evasão também, então. Não, com certeza. Aí é benção da cidade, negate nas suas mágicas mais poderosas. Mas assim, é um deck muito interessante, tá muito barato ainda de comprar, ou seja, se você estiver interessado, sim, né? Ainda tá em conta, mas daqui a pouco, sabe como é que é, né? Esse Magic. Daqui a pouco você vai ter que dar o seu fígado. Mas enfim, o standard parece que está diverso, assim. A gente fala um pouquinho mais no combate. Só para dar um recado também, quem gosta de design de jogos, George, a Great Designer Search 3 está online já, está valendo. É só para moradores e americanos mesmo, né? Quem está lá nos Estados Unidos e quem é americano. E o interessante dessa vez é que a final, vai ser, o top 8, né, dessa GDS vai ser transmitido. Né? A Wizards vai fazer um tipo de reality show lá com os melhores, inclusive a final parece que vai ser uma prova ao vivo, alguma coisa assim. Então quem curte design vai poder ver melhor o que acontece. Né? De board game? Na verdade, isso aqui é como se fosse um processo seletivo para fazer estágio na Wizards. Né? Uma pessoa só. Dessa vez teve 7 mil inscritos, cara. Você faz prova atrás de prova atrás de prova, diminuindo o número de pessoas que ainda continuam na corrida. E no final, o campeão vence, ele ganha um estágio de 6 meses, no mínimo, né, de 6 meses, lá na Wizards para trabalhar com Magic. Ah, mas então é focado em Magic. É focado em Magic. Inclusive, essa é a terceira edição, né? Quem venceu as outras duas ainda está trabalhando na Wizards até hoje. Caramba, legal. Interessante isso aí para quem curte design ficar dando uma olhada. Ainda vai demorar um pouquinho para chegar à final, mas só ficar de olho no site deles. Falando no site deles, Jorge? Oi. Daqui a pouco vai ter até reality show disso aí, né? Mas a final vai ser meio que isso, viu? Falando em site, quem olhou o site esses dias viu que tem comunicado sobre o Magic Arena, cara. A economia do Magic Arena já foi destrinchada lá num artigo deles. A princípio não vai ser nada como Hearthstone, nem como MOL. Né? Você não vai poder trocar e vender cartas, e você não vai poder transformar as cartinhas em pó, não. Vai ter um sistema parecido com recompensa toda vez que você abrir uma carta que você já tem, acima de 4 cópias. E aí você vai poder trocar essas recompensas por cartas Coringa, e as cartas Coringa por qualquer carta daquela raridade de qualquer coleção. Peraí, você não pode transformar a carta em pó, não. A carta transforma o seu dinheiro em pó, né? Essa tecnologia é desde 93, cara. Essa é antiga. O grama do papelão mais caro que o grama do ouro, né? Já que você entrou no assunto, vamos chamar o teu buddy para compra. Preços e tendências. O mercado do Magic. Fase de compra. No Rakdos Cast. Quer começar com o Pauper, Jorge? Vamos lá, faz de conta. Vamos lá. Então, galera, se você quer gastar dinheiro... Aliás, falando em transformar seu dinheiro em pó, né? O Pauper, a principal mudança no Pauper foi esse aparecimento do Mono White, né, cara? O Mono White jogou algumas cartas do Mono White heróico, né? Algumas cartas pra cima. Eu tinha separado aqui, mas parece que o link não está ajudando. Uma delas que mais chamou a atenção é a Standard Bearer. Standard Bearer deu um pico de preço, né? Tipo assim, ela saiu de um ticket e foi para tipo 10 tickets, assim. Mas aí o mercado meio que se arruma e já tá meio que dando uma controlada, né? Nossa, essa carta varia bastante mesmo. Eu esqueci o nome em português dessa habilidade. Flag Bearer, né? Standard Bearer. Esqueci o nome. Depois eu vou encontrar. Mas é o bichinho branco que faz você dar alvo nele, né? Seu oponente é tipo uma Spell Skite que você não precisa pagar a vida ou a mana azul. É portadora do Standard. Portador de Standard. Aí ele variou muito de preço no último ano. É? Olha só, ela tá dizendo R$20 aqui na Liga Médica, que é absurdo. Nossa, cara, eu joguei essa carta no lixo já. Eu dei essa carta no passado, né, na época de Apocalipse mesmo. Ela tá valendo $5.50. Né? Caceta. Aí ela teve um pico de preço, né, e assim, deu uma descida, mas aí não desceu muito não, e não, dependendo dos resultados do Mono White, não vai descer não. O problema é que ela é side obrigatória de quem joga de branco, né? Principalmente o pessoal do Boros, o pessoal do próprio Mono White, né? Por quê? Porque ela te salva. Por exemplo, se você tá jogando contra um Aura, o GW Aura, e você faz o Standard Bearer na mesa, o cara do Aura simplesmente ele vai da esquerda pra direita recolher suas cartas e começar uma outra partida ou procurar um outro oponente. Por quê? Porque o GW Aura não tem remoção. Então, quando muito um Gush para impedir que isso aconteça. Ou seja, quando você vai fazer a aura nos seus bichos com Hexproof, você não pode dar a aura nos seus bichos com Hexproof. Você tem que dar algo no Standard Bearer. É verdade. Entendeu? Exceção a cártula, né? Mas a cártula não faz tanta coisa assim. Fala uma aí. Coisa que eu acho que, só o pessoal não ficar desesperado também, é que nessa época Apocalipse já era vendida aqui, mas que já estava bem difundido. Então, deve ter bastante gente com essa carta numa caixa, perdida em algum lugar, né? Esse preço alto aqui é demanda lá fora, sim, mas aqui, se você pegar aqueles amigos que não jogam há muito tempo, ou pegar caixas de book, até lojista que não está por dentro do Pauper, é bom ficar de olho, porque deve ter bastante dela por aí. Eu não recomendo comprar ela agora, esperar um pouquinho mais, segurar aí um pouquinho, né? Eu já dei a dica, mas eu vou repetir, ó, não compra o Bluette no Brasil. Não gasta, não compra, não dá R$100 nessa carta, pelo amor de Deus. R$100, nossa. Não compra, vai no eBay, vai no eBay, paga $3, $5, $10, sei lá, mas não compra no Brasil, tu não faz isso. Ele espera 6 meses para chegar, mas, por favor, você vai me agradecer depois. Será que você está na reserve list? Eu acho que não. Ela só não tem cara que vai ser reprintada tão cedo, né? Ela meio que quebra a Color Pyre, o texto dela é muito estranho, né, então... poderia ser relançado em algum produto master, de boa. De boa. O que eu tenho um amigo juiz, né, que me explicou sobre o texto dela, a gente tem que ignorar o texto dela. A gente tem que ignorar o texto dela e ir no... Eles têm um programinha lá, uma página, sei lá, que eles chamam de Oracle, né, Oráculo. Ah, vai no Gatherer, né, pra ver o texto do Oráculo. Eles chamam de Oracle, não sei se é do Gatherer. No Oracle... explica o que ela faz de verdade, entendeu? Aí ele me explicou, né, que é o Journey preto. Então... é o Journey to Nowhere preto, Só que você tem que anotar os marcadores e as auras, porque depois eles voltam. Exatamente. Quando o Blight sai. E quando o Blight sai, o bicho volta virado. Ah, nossa, eu tinha esquecido disso, é mesmo? É. Nossa. Vamos passar para o Standard, então, rapidinho. Ver os preços aqui agora, depois de uma semana de torneios, né? O pessoal está de jornalistas do Magic Online, mas falando no papel aqui, uma carta que aumentou muito mesmo, aumentou 30%, é o Jade Light Ranger. É aquele Merfolk que explora duas vezes quando entra em jogo. Ele é raro, não é mítico, mas está valendo mais de $12 em média. Então quem abriu um aí no pré-release, fica de olho com ele, tá? Cartas que caíram bastante, teve uma que caiu muito, que foi a... Não tem um encantamento que vira terreno com habilidade preta e branca? Não sei se o pessoal vai lembrar disso. Ah, sim. Vamos ver. Tem o que? O Tomb of the Dusk Rose, mas ele transformado, né? É Processão Profana. Ah, sim. Essa carta eu tava especulando, achando que ia jogar e tal, mas não tanto. Ela caiu muito, tá 1,50 só. Né? É, mais uma carta que subiu muito, deixa eu ver aqui, foi o Sanctum Seeker. Não sei porquê, viu? Tava com cara de bufo. Sanctum Seeker é aquele vampiro que diz quando um vampiro ataca, o oponente perde um e você ganha um. É uma raid de Ixalan. Ele aumentou mais de 40% em uma semana. Mas mesmo assim ele estava com preço de book, né? Agora está $2.40 em média. Então, então... deixa eu ver se eu consigo te dizer por quê. Ah, tá. É porque o deck de vampiro não fez o que o pessoal achou que ia fazer, né? Não, mas se ele aumentou tanto assim é porque estão especulando. Pode não ser um deck de vampiro, mas estão especulando com alguma coisa com essa carta, né? Um drop 4, sei lá. É. Mas ele é especificamente vampiro, né? Porque quando o vampiro que você controla ataca. Mesmo, quando o vampiro você controla. A tribo, de repente, a tribo de vampiro aí. Ah, e só pra quem estiver pensando em montar decks standard com preto e azul, o Deus Escaravelho tá valendo R$100, viu? E não para de subir. Por enquanto é isso. Então vamos passar pro combate, ver por que causou toda essa mudança. E agora vamos ver quem chutou bundas no top 8 da semana. Fase de combate. Aqui, no Rakdos Cast. Olha, começando esse combate, Jorge, eu só tenho as listas de standard do MOL, acho que são as mais confiáveis, né? O MOL disponibiliza diariamente as listas que fizeram 5-0 nas ligas, né? E teve um PTQ que foi standard nesse fim de semana. E o que, resumindo, o que as listas mostram é que não teve tanta mudança assim quanto a gente esperava, né? Ficou mais variado, sim, mas os decks que jogavam antes continuam jogando. Por exemplo, cara, Mardu Veículos tá jogando absurdo. Ah, o Mardu voltou. Voltou e tá forte. Voltou, Mardu voltou. E tem deck que não tem nenhuma carta de rivais, cara. E as únicas cartas de Ixalan são duas cópias de um Dual Land, do Dragões Skull Summit. Né? O resto do deck parece... é o Mardu Veículos como a gente lembra dele. Acho que o pessoal com a saída do Temur Energy, né? O pessoal foi pro tradicional, né? Ó, vou pro que funciona. Acho que de repente do que tentar criar coisa nova. É, bem lembrado. Acho que é por aí mesmo. E também tem o fato de que o pessoal já tinha as cartas, né? Também. Exatamente. Por exemplo, o Mono Red aqui, ele só se reinventou. Ele só se reinventou sem o Runamap, né? Sem o terreninho e sem o Drop 3 lá. Ele usa outras coisas em vez daquele Drop 3. Como é que é o nome? Não é Rinoceronte, caramba. O que eu vi jogando... Ferocidonte. Sem o Ferocidonte, isso. O que eu enfrentei e vi jogando foi o Boros, né? Caramba, aquele encantamento novo, que é custo 2, né? Uma vermelha e uma branca, dá 1 de dano em quem não tiver First Strike. Ah, aquilo apareceu, é mesmo. Caramba, aquilo ali é muito louco. No papo 5. É que o verso dessa carta é muito bom, então vale a pena se tiver o risco. Dá dano e... Destrói bicho. É isso? Ele destrói o bicho, um bicho aleatório que estiver atacando. Agora, o que me surpreendeu foi os decks UB, né? Deck UB você pode fazer, por exemplo, de Gift, né, para ser um reanimator. Você pode fazer um UB Control com acesso a Scarabigode, a Mass Removal, né, Mass Removal de 3 manas, inclusive. Tem acesso a Desprezo de Vraska, que é um dos melhores removals atuais. Teve deck de... De reciclar, cara. O W Cycling, que é Cycling. Eu perdi para esse cara. Perdi mesmo? Pro... Ele ficava reciclando e botando dragão, aí botava aquele artefato, eu não lembro o nome, pra você variar, pode jogar cartas de reciclar do cemitério. Do cemitério, nossa, aí ele usava o counter que tava no cemitério, meu Deus do céu, uma loucura. Muito complicado. Eu vou dar uma dica aqui pra quem joga de UB, é um encantamento de, acho que é Revolta, se não for de Revolta, de Kaladesh. É um encantamento, ele é Metallic alguma coisa, que ele é custo 5, 2 azuis e 3 qualquer. Sempre que você conjurar uma mágica, que não seja criatura, obviamente, você bota Constructo com poder e resistência igual o CMC da mágica conjurada. Exemplo, se você usou o desprezo de Vrasca para exilar uma criatura, você vai botar um construto 4/4. Uhum. É Metalurgic Summonings. Uma dica aí, foi um colega, esse colega meu, juiz e tal, ele deu essa dica, essa ideia. Eu jogava de UB durante muito tempo. Aí ele colocou, me mostrou e falou: poxa, cara, mas você vai se fechar na 5, né? Você vai se tapar todo na 5. Aí ele, cara, não importa. Ele pode fazer o Deus e o Mundo do outro lado, mas a partir daquele turno 5, todas as suas mágicas vão vir acompanhadas de um bicho, e isso é muito forte. Sim, com certeza. Resumindo, então, olha só, dessa primeira semana aí, dos decks do PTQ, do MOL, e dos decks invictos durante a semana nas ligas do MOL, se você tá de branco e de azul, você tem a opção de jogar de Gifts, porque tem o W Gifts, tem também esse W que você perdeu de reciclar. É. Tem o deck de Approach também, que é um control bem forte, né? Muito forte. Que depende do Approach. Se você vai pro lado de Grixis, aí você pode fazer um Mono Red, pode fazer o Mar do Veículos. Todos esses decks que eu tô falando, eles fizeram pelo menos 5-0. Né? Ou chegaram no top 8 do PTQ. Você pode fazer um Grixis Control, e aí tem diversas variedades. Uma carta que sempre tá fazendo presença aqui é a Sifonadora. Né, aquela que tem ameaçar, é muito boa, mexe bastante com energia. Tem o Chupacabra também, que você tem acesso no preto, e o Glorybringer no vermelho, né? O azul tem o Gearhook, claro, você pode parear o azul e o vermelho para ter acesso ao Virtuoso, que continua sendo uma carta importante de energia, né? O Aether Hub, bastante valor essa semana, porque uma jogada bem comum, não sei se você passou por isso, Jorge, é o pessoal jogar Aether Hub no primeiro turno e no segundo pântano, ou um terreno que já era preto, para jogar Sifonadora. E aí para no terceiro turno já comprar. Isso. Geralmente no Grixis, que aconteceu muito comigo, você faz o Cycling Land tapado. E no segundo, você nunca faz nada no primeiro turno, não é como o Temur Energy, que você faz a Tune, né? Não, você vai sempre jogar tapado o primeiro turno, tanto que joga só com 3 Fatal Push. Você raramente vai fazer um Fatal Push no primeiro turno. Aí você, no segundo turno, você bota o Aether Hub já com a Sinforadora para no terceiro turno você comprar. Isso. Uma carta que tem impressionado também, está aparecendo em diversas listas aqui, Grixis e também Rakdos, é a Fênix Nova, né? Muito maneiro. Nós não falamos dela no programa de rivais, nós subestimamos o poder dela. É uma Fênix mítica, né? 2/2 vermelhas, 4/3 voa, e quando ela morre, você cria uma ficha 0/1. Que essa ficha diz: na tua manutenção, sacrifique essa ficha e volte uma Fênix do teu cemitério, essa Fênix, né, do teu cemitério, para o jogo com ímpeto. É isso aí. Num formato em que os removals básicos são a Braid, são aquele Sweltering Suns, é isso? Isso. Que dá 3 em tudo, é a Hora da Devastação, ela sobrevive. Você precisa de 2 removals, basicamente, pra matar ela, né? Ou um Escarabigode, ou Deus Escaravelho. Ou isso. Se você eliminar ela com Deus Escaravelho, se você com a Braid e ela tá no cemitério, você reanima ela... Com o Deus Escaravelho, fiz isso no PPTQ com o coleguinha. Aí ele ficou com um ovo lá de Fênix que teve que sacrificar pra voltar nada. Outra carta que tá vindo do jogo é o Mapa do Tesouro, né? Impressionante. A carta é boa mesmo, cara. Sim. Mapinha bom. Eu abri um no pré-release e fiquei impressionado. Falei, pô, vou investir money e tempo nisso aqui, mas vale a pena, cara. E o pessoal sempre dá o scry antes da compra, né? Sim, pra pôr o marcador o mais rápido possível, não zica terreno, enfim, é uma boa. Né? E só pra resumir então, eu acho que essa semana nos ajudou a ver a importância de um removal que tira de jogo a criatura que ele visa, né? O Magma Spray, cara. Se você joga de vermelho, o Magma Spray tá fazendo mais sucesso do que Fatal Push, por exemplo. O Magma Spray tira a Sifonadora, tira o Scrounger, né, o Parasita da Sucata, tira aquele zumbizinho preto que volta pro jogo também, né? E mais do que isso, ele ajuda a tirar coisas que depois o Escarabigode não pode trazer. Exatamente. Belezinha. Ele pode, obviamente que 2/1 é sempre muito ruim no Magic, né? Mas se você tá no desespero e tem que tirar o Escarabigode, você pode dar um champ block de poder 3 com a sua criatura. Sim. Né? E ainda dá um Magma Spray e o Escarabigode vai ser exilado, cara. Sim. Isso é muito importante. Sim. Ele mata também praticamente todos os pilotos do Mar do Veículos, né? É. Quando você está num momento do que o Mar do Veículos está começando a baixar o Glorybringer, aí a tua preocupação não é matar o piloto, é matar o Glorybringer. Exato. Ele não vai pilotar nenhum carro. É. Então tá aí a importância do Magma Spray. Lembre-se de jogar com essa carta, de ter quatro delas na tua pool. Tá. É muito forte. Esperamos semana que vem para ter uma visão melhorzinha desse standard. Por enquanto é isso. Teve mudança, mas é mais variedade do que nós já conhecíamos, né? Então agora é hora de ir pro top 10, bora lá? Opa! Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Lore. Bom, Jorge, bem-vindo ao Top 10 do Hackers Cast. Opa, primeira vez pra tudo na vida. Exato. Top 10 cartas de 2017. Nossas regras aqui, cartas lançadas em 2017. As coleções que tiveram cartas novas, né? Foram Revolta do Éter, o Bloco de Amonkhet e Ixalan e também Commander 2017. Né? Nossas métricas são Power Level e Performance no Construído. Lógico que tem que avaliar um pouquinho com cuidado as cartas do segundo semestre, porque elas tiveram menos tempo de brilhar. É, né? Bom, eu fiz um top 10, você fez outro, dessa vez então a gente vai fazer um pouquinho diferente. Né? É, você joga muito standard, jogou muito standard no ano passado, foi isso? E vamos, se Deus quiser, vou continuar jogando. É, eu tentei trazer um pouco mais da visão dos formatos eternos também. É, para colocar nesse top 10, né? Quando a gente leva em conta a performance no construído. Por isso os nossos top 10 são um pouquinho diferentes aqui. Né? É, são visões diferentes, né? Sim, sim, mas é bom porque o ouvinte vai poder relembrar. Mas vamos começar, como sempre, pelas menções honrosas. Né? Menção honrosa para mim, pelo menos, tem quatro aqui. É a Razorette, claro, porque brilhou muito o top end ali do Mono Red. Indestrutível e tem nela mesmo embutido uma win condition, né? É, se ela não puder atacar por algum motivo. É, você tem a Cass, Maga Dissidente, acho que é a primeira carta de Commander que aparece aqui em um top 10 cartas de algum ano. É, porque a Cass, Maga Dissidente, para quem não sabe, ela é Grixis e mais uma incolor para baixar, mais uma genérica para baixar. Ela é 3-4 voa, Jorge. E ela diz assim: durante seu turno você pode castar uma mágica do seu cemitério, mágica instantânea feitiço. Ah. É tipo se desse recapitular uma vez por turno, né, pra uma mágica do teu cemitério. É vantagem de carta pura, ela é 3-4 voa ainda, né, então acho que é a melhor Commander que foi lançado nesse produto aí. E ela é Grixis, que na verdade a grande quantidade de cores nesse formato ela é um benefício, né. Sim, ajuda, né? Sim, sim. Mais uma missão rosa é o Rogue Refiner, porque é idiota a carta, né, 3 mana, 3, 2, com dentro ganha energia ainda, é. Tanto e não tem nenhum drawback. Assim. Não tem. Drawback. Hoje, a Wizards é que criou o drawback, né? É banido do standard. É, teve que banir, tranque, senão. E o último, Baral, cara. O Baral mandou muito bem esse último ano também. Apareceu em Commander também. Apareceu no Storm do Modern, né? Foi banido no Commander, né? Foi banido do Commander. Teve que ser banido do Commander, porque ele tava mandando muito bem. É, não é mole não. As suas menções honrosas, Jorge. Então, cara, eu vou violar a regra aqui, já começando estreando violando a regra, né? É, eu vou citar duas cartas de Pauper que apareceram no Iconic Masters, o Lead Stampede e o Seeker of the Way. Boa. Cara, elas transformaram o Pauper, assim. Acho que o Boros está jogando por causa do Seeker, o Elfo está jogando muito por causa do Lead Stampede. Hoje mesmo estava jogando, antes de gravar aqui, tava jogando torneio Pauper, enfrentei um elfo. O elfo me atropelou porque o cara mandou Lead de Stampede e comprou 5 elfos. Nossa. É. Então, cara. É. Quando você... O seu Affinity de Totcast parece pequeno nessas horas, né? É, muito, muito triste. Muito triste. E eu vou citar uma carta que foi campeã, né? Que eu ouvi o top 10 do ano passado. É a Chandra Mind Sculptor, cara. Essa. Essa Chandra, ela brilha muito, então eu vou dar pelo menos um espacinho aqui na menção honrosa pra ela. É, porque, meu Deus do céu. Tá, eu deixo, ela merece, viu? Eu coloquei todos os planaltos do novo standard numa mesma foto, né? Soltei no YouTube, no Facebook, no Twitter. Perguntei qual era o melhor. A Chandra disparado foi a mais votada. Não, ela é muito roubada, né? É, meu Deus do céu. Enquanto ela continua no standard, vai ser jogada. Bom, agora. Oi. Ela tá aparecendo nas listas do Grixis T2, assim, mas é que ela é. O pessoal encaixa ela, porque ela é muito forte. Ela é meio que nem o Scarab God, né? Ela meio que ganha sozinha. É uma incondition nela mesmo. É, e é por isso que o pessoal tá colocando derrota de Chandra nos sideboards. Né? Eu já vi isso, viu? Eu tomei derrota de Chandra. Uma mana mais que instantânea, destrói a Chandra Alve e compra uma carta. Tá ótimo. Pô, só sucesso. Ó, vamos fazer assim, eu vou com os pares, você vai com os ímpares, pode ser? Fechou. Então, começando o número 10, para mim foi a Constritora Sinuosa, né? A Winding Constrictor, 2 manas, 2, 3 e dobra não, né? Coloca um marcador a mais toda hora. Essa carta viabilizou um deck, logo que ela saiu, né? Aquele deck de o verde e preto de counters, que foi o grande antagonista aí do Standard, né? Junto com os outros decks que acabaram sendo até banidos depois. Mas foi um deck muito forte, que abusava também das interações de Ballista, de Rishikar. Então, para mim, essa carta tem que ser mencionada. Ela não é de power level especificamente alto, não tem tanto impacto nos outros formatos, mas o impacto que ela deu no Standard merece essa consideração, na minha opinião. Ah, é um boa pedido. E o seu décimo lugar? O meu décimo lugar é drop 1 do Mono Red, que muita gente achou que ia ser banido, mas não foi, o Bomat. O bichinho corredor da carta pro Mono Red. O pessoal já sabe do que você tá falando. Com certeza. Bomate Corrêa. É mensageiro de Bomate. É, ele é muito rápido e se não for, você tem que gastar. Normalmente você não gastaria uma remoção com um bicho desse. Você esperaria ele ficar ali entulhado no canto com as suas defesas de outras criaturas maiores. Mas você é obrigado a dar uma remoção num bichinho 1/1, porque senão ele vai sacrificar e vai comprar muita carta de novo. Isso pro Mono Red é muito bom. Mas ó, você tá com licença poética ainda, hein, Jorge? Ele é de Kaladesh. Olha aí, eu roubando de novo, assim, né? Ele não apareceu no nosso top do ano passado, pelo que eu lembro. Ah, então tá aparecendo aqui. Pra quem quiser saber, ele tá bem barato, inclusive, menos de $1. Né? Pega 20, que ele é muito bom. Vamos lá, número 9, você começa, Jorge. Ah, então, eu coloquei o Carnage Tyrant, cara. É aquele dinossauro 7-6, X-Proof, não pode ser anulado, com atropelar, passa, lava, cozinha, evita os counters e derrota os controls. Deixa eu falar uma história dele. Segundo dia do novo Standard, fui nas listas do mall, peguei um deck 5-0 de dinossauro. Só peguei porque tinha 4 cópias da Galta. Que é o dinossauro 12 manas, 12-12. Eita, eu falei, eu quero jogar com isso, tem que jogar com isso, não tem jeito. Aí eu comecei a treinar, né, com ele e adorei o deck, fantástico. A pior carta do deck foi esse tirano. Sério? Sim. É a carta que você menos castava, assim, porque ou você pulava da curva 5 de um... como é que é o bicho? O nome do bicho que põe um outro dinossauro 3-3 com ímpeto? Ah, é o... Você citou ele aqui. Ele Regisauro. Ou você pula do Regisauro pra Galta, ou você guarda mana pra dar um removal ou alguma coisa. Porque o Tirano raramente faz alguma coisa. Assim, é uma ótima carta de sideboard nesse deck. Mas na verdade, no main deck, ele. Não sei, ele apanha pra Hydra, por exemplo, pra Hydra de energia. Né? É, a grande sacada dele, ele jogou muito no Temur Energy contra os controles, né? Ah, ele é lindo contra controle, cara. Controle precisa de mais removal, precisa dar aquele Settle the Wreckage ou alguma coisa assim. Ou alguma coisa com Death Touch e tal pra parar ele. Ou você juntar um monte de bicho na frente dele, mas mesmo assim, controles são muito complicados. Assim, o Carnage Tyrant brilhou muito contra os controles. Infelizmente, agora ele vai ser substituído pelo Dinossauro Azul, né? Dinossauro Azul? É, o Titãzão Azul, que eu esqueci o nome também, né? Tem um de cada cor e o... O Ancião. É, o Ancião. Ah, você azul. Acha? Eu acho, porque o Azul também não pode ser anulado, né? E o azul, ele tem aquela habilidade de você descartar três cartas, exila ele, volta Sim. no final. Isso é bem interessante, tanto para quem jogar contra controle. Eu acho um páreo duro. O azul, ele costuma mais, e ele não tem o Hexproof, ele tem esse pseudo Hexproof, né? Mas tá certo, você compra uma carta toda vez que o oponente joga uma mágica que não seja de criatura. Então, um páreo duro, sim. 7-7, né? É, ele é 7-7 também. Né? Ele vai te salvar, ele se salva de remoções globais, cara. É, isso é verdade. O Tirano não. Tirano não. É. Bom, o meu número 9 é Abrasão, cara. Essa carta só não tá mais alta porque no vácuo ela não é tão forte e também não teve tanto impacto nos formatos eternos. Mas é o tipo de carta, Jorge, que ela tem um impacto silencioso, assim, como um ninja, sabe? O standard muda por causa da existência dessa carta. Sim, ela tá em sétimo comigo, né, já dando spoiler, né, o upgrade, ela botou no caso do T2, botou o veículo, Mardu Veículos em xeque, né, cara. Isso, e precisava de uma carta assim, né, ela é extremamente puxada em termos de custo, né, três num bicho, ou destruir um artefato é ótimo, é um reprint bem melhor de Estilhaçar, né. E ela mudou o standard e vai continuar jogando no standard, colocando as cartas de Kaladesh em xeque até lá. Eu ainda tenho uma teoria que é por causa de Abrasão, cara, e também porque o vermelho tá jogando tão bem, que a gente não vê mais aqueles decks de Torre do Dínamo. Ah, sim. Lembra dele? Que ele até chegou a jogar um pouquinho no standard. Fez o Temur Torre, né? Temur Torre. A gente não vê mais esses decks porque Abrasão destrói, né? Muito fácil. É, cara, número 8, vou começar pela minha. Então, número 8 é o Regissauro Alpha, que eu falei, né? Ele é um drop 5 que põe 7 de poder em jogo, dá ímpeto para os seus próximos dinossauros e põe 3 desses 7 de poder para atropelar em ímpeto em jogo. Então é ótimo, reviver esse bicho é ótimo, brincar esse bicho é ótimo, roubar esse bicho com esse cara bigode é ótimo. Se você estiver na curva do deck de dinossauro, você pode seguir facilmente depois dele com a Galta, que você já tem as manas suficientes. Assim, Regissauro Alpha é muito puxado, dificilmente a Wizards lança cartas assim. A última que eu lembro, nas cores assim, foi o Mecha no Titã Verde, né, que também é absurdo. Só que o Mecha no Titã morre pra Braid. E o Registrar Alpha não. E ainda deixa um amiguinho, né? Mesmo que você mate o Registrar, ele tem um amiguinho 3-3 atropelado. Então, pra mim, ele de power level cru no vácuo é ótimo. Ainda não impactou tanto o standard quanto merece, mas acho que depois, talvez até depois da rotação, aconteça um impacto mais forte. Mas é uma daquelas cartas pra você ficar de olho. É. Meu número 8, posição 8, é a Sinfonadora, cara. A Sinfonadora, ela tá tornando os decks mid-range possível. Eu acho que se você quer jogar mid-range hoje no T2, você tem que jogar com preto e jogar com a Sinfonadora. Entendeu? Porque ela vai te dar um card advantage, assim, absurdo. Sim. Absurdo. Você vai comprar muito, vai perder um bocado de vida, mas assim, você vai comprar muito e eu não consigo, eu jogando de mid-range, quando eu fiz uma Sinfonadora na 2 e depois uma outra na 3 ou na 4, eu ter perdido a partida. Eu não consigo lembrar de uma partida que eu perdi com uma ou duas Sinfonadoras na mesa. É, se teu oponente não remover ela antes do primeiro ataque, ele tá perdido. Eu acho que por causa da Sinfonadora que aquele pirata do arboreiro, né, aquele pirata da pipa, né, que rouba uma instantânea, um feitiço, uma não criatura da mão, né? Ah, sim. É, eu esqueci, um 2 voar e ele dá tipo uma durez. Esqueci o nome. Eu também esqueci. Por causa do Sinfonador, esse pirata não tá jogando mais. Porque esse pirata é muito bom, cara. É, mas ela rouba, né, o slot 2. E ela exatamente. É agressiva, assim, ela consegue engatar muito dano. É bem lembrado. Com menência, com ameaçar é muito forte. Bem lembrado. De sétimo lugar, você já falou, né, a Braid é o seu? É, o meu sétimo lugar é a Braid. É, o Braid tá mais alto pra você. É, você jogou muito standard, né? Faz sentido. No T2, assim, o Braid botou em xeque o Mardu. Eu tô tão curioso com esse novo standard, né, após o ban, de ver Mardu jogando, porque o que tem de remoção contra artefatos, assim, naturalizar voltou. A Braid. Mas se você olhar o Mardu Veículos, ele é o Mardu Veículos da última iteração que nós vimos, né? Ele tem 6 veículos só. É tipo 4 Heart of Kira e 2 Harvester. Né? É. O resto é cartinha forte, que fica ainda mais forte se tiver um veículo na mesa, mas não depende exatamente delas. Né? Exatamente. Ele consegue, ele é um deck de bichinhos agressivos, assim, e que ele te pune muito por não ter um removal de artefato no main deck. Exatamente. Aí no segundo jogo o deck até muda um pouquinho o esquema de jogar, ele vai para mais um mid-range. Mas eu sinto que a pegada do deck é muito mais criaturinhas pequenas e fortes e te pune muito. Cara, o Heart of Kirin te pune por não ter um removal de artefato. Porque você não mata Heart of Kirin com Magma Spray, com o removal de energia, esqueci o nome lá. Harness Lightning. Isso, Harness Lightning, você não mata. Você precisa de um desprezo de Vraska. Pô, vai queimar 4 de mana, um negócio que pode dar implante alta num bichinho de 2 manas, entendeu? É, pra você matar o Heart of Kirin com o Harness Lightning, você tem que ter feito um Aether Hub antes, né? Pra ser 4 de energia. Nossa, mas, olha quanto recurso, cara. É muito situacional. É. Muito bem. O Harvester, então, nem se fala. 5 de defesa. Esse aí é difícil mesmo. Não, ele tripula com um só. Ele tripula com um, é verdade. Bom, o meu sétimo lugar é Busca por Ascanta, Jorge. E eu coloquei ele alto aqui porque é um encantamento que já vi gente testando em Modern. Ele começou a ser jogado assim que foi lançado. A gente tem pouco mais de 3 meses com essa carta existindo, né, no Standard. Mas ela já tem bastante impacto. E no Power Level, no vácuo, eu acho que é do ciclo de encantamentos o mais forte, né? Alimenta o teu cemitério. Você pode ter 4 delas no teu deck, sim, porque a parte de transformar é opcional. E, cara, eu vi isso hoje, testando com o deck, quando você usa a habilidade do terreno, né, da Ascanta, não é mágica instantânea ou feitiço que você pega, é qualquer carta que não seja bicho ou terreno, então você pode usar o plano alta com ela. Exatamente, né? Por isso que ela tá numa posição mais alta comigo. No T2, cara, ela brilha muito. Eu vou, quando chegar lá na minha posição, eu falo por que ela tá lá. Beleza, vamos pro sexto lugar então. O meu sexto lugar é o Harvester, Aether Sphere Harvester. Por quê? Porque ele é o segundo melhor veículo do momento, né, o Jorge? É, muito forte. É. Talvez ele seja o melhor, inclusive, porque ele só custa 1 para você pilotar. Tripular. O Heart of Kirin precisa de um setup bem específico, né, para ele. O Harvester, qualquer deckzinho bobo de criaturas pequenas que faz fichinho, pode jogar um Harvester ali para você segurar contra o Mono Red, porque ele ganha vida, ele põe tipo uma barreira em jogo, né, 3/5, aguenta muita porrada. Então, para mim, ele impactou muito no Standard, e no Power Level dele no vácuo, ele lembra até um pouco o Cóptero, cara, porque também custava 1 para você pilotar o Cóptero, né? É, o Cóptero custava 1 para você botar na mesa também, né? Era 2. 2. Então, mesmo preço do Harvester. 1 para pilotar, 2 para conjurar. O Harvester é 3 para conjurar e 1 para pilotar. Ah, opa, então... Só que... Dois é o coração de Kirin, né? Isso é o coração de Kirin. Só que o Harvester é 3/5, né? E ele pode ter lifelink 2 vezes. Então, ela tá aqui mais pelo impacto mesmo do que no Power Level no vácuo, assim. É outra carta, como eu falei, com uma abrasão, que ela existe para segurar deck rápido, né? Não exatamente para atacar sempre. Ela, uma vez que você baixa ela, ela é capaz também de virar as contas do jogo, né? A matemática do jogo muda completamente. Então, merece para mim o sexto lugar. E o seu, Jorge? Eu coloquei o tio Nicolas, né? Porque é o jabá, né? Se o Nicol Bolas não tivesse nesse top 10, para mim, assim, acho que ele ia me queimar nos meus sonhos, assim, sabe? O Nicol Bolas, cara, ele é, se não é o Planinauta mais querido, é um dos mais queridos, assim, sabe? É o meu personagem favorito, assim. O meu também, cara. Independente assim, de brigando ser antagonista. Brigando ali com o Gin, assim, eu gosto pra caramba do Gin, assim, também. Gosto muito do aquele de... Ah, de Mirrodin, o Sarkhan? Não, Sarkhan não. Não, o Karn. O Karn, acho isso também é sensacional. A filosofia, né? Se você gosta do Ugin, leia a história de Ixalan até o momento. Você vai ver como o forte, cara. Como ele é foda, inteligente e forte, assim. O que ele conseguiu fazer nessa parada do Jace, assim, mostra que ele é muito foda. Cara, ele sim é páreo pro Nicol Bolas. E o foda é que isso é revelado, tipo, em 1 ou 2 parágrafos, assim, na história. A história não tem nada a ver com o Ugin, mas no meio da história dos devaneios do Jace, ele descobre o porquê que ele tá lá, enfim. É muito foda. O Ugin é muito foda mesmo. Tô começando a gostar do Ugin também. É, uma das minhas das artes que eu mais gosto é aquela arte que destrói as criaturas. Todas as criaturas não dragões ou destrói todas as criaturas dragões, sabe? Ela é de Dragões de Tarkir. Dragões de Tarkir, né? Que é o Jin enfrentando com o Nicobolas. Eu adoro essa arte. Aí eu vi o pessoal sacaneando, né? Que, olha, filho... É tipo uma tirinha, né? Olha, meu filho, os dois dragões estão brigando pra ver quem manda em Tarkir, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí eles estão olhando admirados. Aí quando tá o Jin e o Nicobolas brigando, tipo, se é bolacha ou biscoito. É engraçado porque eles ainda estão brigando, né? Todo mundo sabe que é bolacha, né, Jorge? Não, bolacha se leva na cara, né, cara? É o paulista e o carioca aqui. Pois é. Então, mas voltando, o Nicobolas, assim, apesar de ele não ter visto muito jogo no T2, no Standard, cara, ele é um Planeswalker sensacional. Ele tem, assim, quatro habilidades sensacionais, assim. A habilidade mais dois dele, que é a que você revela o topo até revelar um não terreno. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Isso é muito forte. Deixa eu te falar, como eu vi muito deck Grixis jogando, né? Eu entrei essa semana todo dia ali nas listas do MO 5-0 e fiquei procurando alguma que tinha o Nicobolas. A primeira que eu encontrei, eu peguei, tinha um Nicobolas só no meio. Eu joguei dois no meio, troquei a lista e comecei a treinar, porque eu não me importo em vencer, cara. Eu quero só jogar, castar o Nicobolas e usar as habilidades. É muito legal. Ele é muito legal, cara. Ele tem aquela menos 4 dele que dá 7 de dano. 7 de dano, é muita coisa. Isso é muita coisa. E ele está em cores bem favorecidas no momento, né? Azul, vermelho e preto são provavelmente as melhores cores do momento. Assim, verde, por enquanto, não. Branco também está preso, parece que, com arquétipo de Cycling ou Gifts ou o Approach, né? E os outros decks estão até há mais tempo mostrando, as outras cores estão há mais tempo mostrando trabalho. Então, se tiver um momento pro Bolas brilhar, é nesse meta aí. Vamos ver. Um Grixis Control aí, né? Isso. Bom, enfim, ele é a minha posição, assim, é o Jabá fazendo aqui, porque o cara é foda. Boa, Jorge. Rápidos Cast. Aqui é DR. Número 5 do nosso top 10 aqui chegando no fim. Pra mim, o meu número 5 é uma carta que jogou desde o momento que saiu e pra mim vai continuar jogando até o final também. Power level altíssimo. É o 5 drop dos decks vermelhos, o Glory Bringer. Mais uma carta de Moncat aí. É muito forte. Tô lendo aqui a sua lista. Eu falei, caramba, esqueci de colocar o Glory Bringer. Mas é que são só 10, né, cara? Então, você tá vendo como é difícil, né? É muito difícil. Eu vou botar o Glory Bringer ali no 5.5, pode ser? Pode. Cara, Glory Bringer tem que estar do 5 pra cima. Não, não, não pode, né? Não dá. É muito forte. É praticamente um 2x1. É a carta favorita do Deus dos Caras Velhos de trazer de volta pro jogo. Com certeza. E não tem muito o que comentar, né? A carta mostra muito trabalho, mostrou muito. O Power Level no Faco é alto, sim. Merece até consideração para entrar em cubos, né? Lógico, não vai jogar nenhum Modern ou Legacy, mas no Standard e no Power Level no Faco vale a pena mencioná-la aqui. E o seu, Jorge? Eu botei a Razoré, cara. Eu botei ela aqui sem braço, porque na historinha ela perde o braço pra irmã, né? A Bunto. Tadinha. Aquela safada, mas enfim, a Razoré é a única dos deuses de Amonkhet que sobreviveu, aí dando spoiler aí pra você que não leu a história. Spoilers já passou, gratuitos. Já passou da hora de você ter lido a história. Pô, se eu tomei spoiler de Ixalan, se eu tomei spoiler de Amonkhet aí, ouvi. Então, ela sobreviveu e ela tá brilhando muito no Mono Red ainda. Você é obrigado a jogar com counter de main, né? Mesmo no, no, em decks como o mid-range, você é obrigado a jogar com o Essence Scatter, espalhar a essência para você anular a Razorete na 4, porque se ela entrar, só desprezo de Vasca tira, cara. Boa. Falando em anular, qual o seu top 4? Caramba, desalau, cara. Desautorizar, esse counter é muito máquina. Ele praticamente anula tudo. Tudo. Assim, qualquer efeito ativado, ele é um stifle. Né? Além de ser um cancel, né? Custo 3, um cancel, ele também é um stifle. Você consegue anular habilidade ativada, cara. Você consegue anular a habilidade ativada do Escarabigode, a habilidade desencadeada. Sim. Pode falar? Se alguém estiver começando a jogar e perguntar o que o azul faz, mostra essa carta. Ela resume o que o azul faz. Né? É muito forte, o desalau é muito forte e vai jogar até o bloco de Kaladesh cair. Olha. Quando o bloco de Kaladesh cair, aí a gente vai pensar num outro counter aí pra eleger de queridinho. Ó, Jorge, meu cubo tem 720 cartas, né? Tem 92 ou 93 cartas azuis. Raramente, quando sai uma edição nova, eu faço uma substituição no azul. Mas desalau não pôde ficar de fora, teve que entrar. Não tem jeito. Tem Stifle no seu cubo? Não. Não. Agora tem o Stifle na forma de desalau, né? Agora tem. Bom, o meu top 4 é o Escarabigode. O ouvinte não tá vendo isso, mas o Jorge escreveu assim, Escarabigode tudo junto e bigode no final mesmo. Eu adorei. É porque bigode aqui no Rio é roubo, é trapaça. Ah, entendeu? É? Tudo a ver então com essa carta. A gente diz que está sendo bigodado. Nossa. Quando está sendo roubado. Mas é uma gíria exclusiva do Magic, assim, né? É coisa do Magic carioca. Nossa, fulaninho me bigodou. Foi porque ele usou um trecho de uma regra ou omitiu um trecho de uma regra e você acabou dando mole e perdeu bigodado, né? Roubado. Esse podcast está poliglota. Policultural. Cara, deixa eu explicar por que está em quarto lugar o Escaravelho. Ele, é lógico, o impacto no Standard é fenomenal, melhor deus. Daí não tem nenhum deus acima, né, nesse top 10. Ele te recompensa por investir muita mana nele, te recompensa de forma apropriada. Para mim, lógico, tem seus defeitos sim, ele está na curva 5, ele não é indestrutível como os outros, você precisa castá-lo novamente, né? Mas mesmo assim ele no vácuo, assim, no cubo, por exemplo, ele entra, porque o power level dele no vácuo é ótimo, né? No Standard ele jogou muito e vai jogar muito. Eu acho que ele ainda vai jogar mais, sim. Vai jogar mais. É o alvo preferido de todos os desprezos de Vraska. Depois da Chandra, é o alvo preferido. Você tem que guardar o desprezo de Vraska pra jogar num deus desse, senão não rola. Se ele ficar na mesa, se ele começar a reanimar os seus bichinhos, ou os bichinhos do próprio jogador, cara. Aí é demais. Bom, é muito valor. Bom, falando em valor, o meu terceiro lugar, Jorge, é tomadora de reféns, Hostage Taker. Pra mim, essa carta tá até acima do Deus do Caravelho, porque cara, parece idiota falando, né? Mas é por 4 manas, 2-4 o bicho. E você exila um outro bicho quando entra em jogo. 2-3. 2-3 isso. E você exila um bicho ou um artefato. Um artefato. Isso é muito esquisito. Muito esquisito, né? Tipo de cara. E com o Deus do Caravelho, assim, se você destapar, né? Se passar o turno pra você e você tiver o Deus na mesa, você praticamente vence o jogo. O Hostage Taker é parecido, cara. O investimento dele é menor. E se passarem e você desvirar com ele, as vantagens que você tem é fantástica. Ele vem num momento da curva muito forte. Né? E outra carta que também entrou no cubo, né? Pra mim ainda vai ver muito jogo, tanto em sideboard como em main deck, sim. Né? Tem aqueles problemas, sim, se for removida como um Oblivion Ring, a coisa volta, né? Mas mesmo assim no vácuo eu acho que a carta é fantástica, uma carta idiota de tão forte, assim, perigosíssimo se você equipar uma mão sem removal contra um deck que roda essa carta. Né? Ela vira a matemática do jogo também. O Hostage Taker, assim como o Glory Bringerson, são cartas que eu não consegui encaixar no top 10, mas ele é aquele 3.5, assim. Na minha opinião, tá ali um pouquinho acima do Desalau e abaixo da que eu vou falar agora. Que é? é Busca por Ashkanta, né? Que você colocou lá na sétima posição, mas esse encantamento, meu Deus do céu. Joga muito. Ele só não vai jogar em deck agressivo. Porque em mid-range ele é presença no sideboard, controle é presença obrigatória. Entendeu? Ele é muito forte. Ele transformado, ele é valor. Você pode fazer ele a qualquer momento para buscar uma resolução para uma anula ou uma remoção, ou uma vrasca, você pode buscar a qualquer momento, ele é muito bom, ele vai tirar os terrenos do topo, que você não precisa mais, porque você vai transformar ela já não precisando mais de terreno, ela não transformada vai filtrar o topo para o que você quer. É, praticamente Scry 1 todo turno. Exatamente. Ela tá jogando, assim, não sei de Legacy, né, tá faltando o Fernando, mas ela tá jogando no Miracles, cara. Tá jogando Miracles, que é um milagre ali, você pode deixar no topo ou não. Assim, é muito forte, cara, é muito forte. E eu esqueci de comentar isso quando eu falei da busca por Ashkanta, mas no late game é uma carta que fica melhor ainda, né? Porque você não precisa esperar milar todo o cemitério, já vai estar milado. Então, só basta uma ativação para ela virar o terreno. E assim que vira o terreno, você já pode utilizar. Então, ainda é opcional. É opcional, né? Que você citou. Você não precisa transformar ela se não quiser. Isso. Assim, todos desse ciclo de encantamento são muito fortes. Né? Fazem coisas muito importantes. Por exemplo, o verde. Um bicho e vira um berço de geia. É um berço de geia. Isso também é muito forte, né? O vermelho, ele é tipo uma chandra, né? Ele vai revela o topo. E você pode jogar. Depois, que você pode jogar e depois você transforma, dá dano. Uhum, né? Isso aí. É assim, todos fazem coisas legais. O branco também é bem, bem interessante. O branco tá vendo muito jogo. É. Acho que se tem algum que pode ser comparado em power level, assim, não em power level, mas em jogabilidade é o branco, com a busca que canta, né? É verdade. O branco você faz logo na 1, já bota um token, bate com 3 criaturas, transforma para um terreno que bota mais token. Esse ciclo tá bem roubadinho. Sim, acho que o Busca por Ashkanta é o melhor em termos de equilíbrio e de você. Capacidade de você virar, né? E o que sem contar do outro lado que ele te rampa. Ele te rampa também. Porque quando você, digamos, na 5, na curva 5, você vai fazer o seu quinto terreno. E você já tem 7, transforma Ashkanta, por um acaso, já, de tanto reciclar e tal, transforma Ashkanta. Você vai para 7. Você vai pro sexto terreno, né? Fez o quinto terreno, vai pro sexto terreno, já pode fazer o Titã, o Mecha do Titã. Sim, bem lembrado. Ele dá uma espécie de rampa. Eu vi uma jogada muito interessante nesse PPTQ com Ashkanta. O cara, ele fez o gift muito cedo, entendeu? Ele encheu o cemitério com a busca por Ashkanta. Ele similou, não, usou o ministro, né? Similou duas vezes, transformou Ashkanta e já foi direto pro gift, cara. Foi muito rápido. Fica difícil correr mesmo quando alguém vê. Foi uma jogada muito forte. Mas vamos avançar. Vamos pro top 2. Meu top 2 aqui é Balista Ambulante, Jorge. Não tem jeito, cara. A Balista impacto imediato. Jogou muito com a Constritora, né? Que foi meu décimo lugar. Que ela colocava o marcador a mais. Ela viu o jogo em Modern, viu o jogo em Legacy, naqueles decks que rampam com mana genérica. Né? O pessoal tinha ido, lembra de uma carta chamada. Como é que é? Aquela fábrica de Topteros lá. Que também custava XX e aí você entrava com X marcadores. Eu lembro. Como é que era? Quando ela morria, deixava os Topteros no número de marcadores. Né? Isso, você podia pagar uma mana, ter pai e colocar Topter. O pessoal chegou a testar com isso, nesses estilos de decks incolores, né, nos formatos eternos, mas agora estão passando para balista. porque você pode, o outro tomava removal de exílio, né, e aí não fazia nada, não, punha, não colocava ficha. A balista não, ela deixa algum legado, né, que são os marcadores que você pode dar dano. E assim, impacto em standard nem se fala, ela foi um monstro do standard por algum tempo, talvez ainda veja jogo até o final, né. É, Power Level no vácuo é ótimo, é um artefato bem plausível de ser jogado, inclusive no meu cubo eu coloquei ela para testar, eu acho bacana, vai um mana sync, inclusive, né, mana sync tem que ser valorizados também. Então, carta ótima, não tenho que reclamar. Bom impacto em todos os formatos, né? Então, merece aí o segundo lugar. É, o meu segundo lugar é a melhor remoção já feita. Acho que é, de custo 1 já feita depois do raio, que é o Fatal Punch. Entendeu? É. Englobou as espadas em arados também. É, eu vou ser sincero, assim, é que espada em arados você ainda dá um benefício pro cara, entendeu? É, assim como o Path, né? Com o Path também, você dá um benefício. O Fatal Punch você não dá benefício nenhum. Você destrói até custo 2 ou com revolta 4 e acabou. É, spoiler, Fatal Punch é minha número 1. É. Cara, é, Fatal Punch é aquela carta que muda formatos eternos, às vezes sem estar jogando, né? Porque deu pro preto uma arma que antes o preto não tinha. E olha só como é invisível o impacto, Jorge. Por uma mana você tem um removal que antes você às vezes tinha que pagar a vida, por exemplo, com desmembra, né? E agora você pode usar esse recurso de vida para alguma outra coisa. Ou você consegue no mesmo turno agora dar um removal e baixar um bob, alguma coisa assim. Então o impacto é bem mais profundo do que a gente acha, só olhando, né? E ela é linda porque ela funciona melhor com os Fatlands, que estão nos formatos eternos e não no standard. É. Que é mais impressionante. Você, a gente tem as nossas fetch, né? Tem Evolve, tem o Campo de Ruína. Campo de Ruína, a jogada com Campo de Ruína e Fatal Punch é brilhante, porque você destrói o terreno do cara com Campo de Ruína, tanto você e ele vão buscar um terreno básico, aí você pega aquele pântano maroto que vai entrar em pé e já vira o pântano para Fatal Punch. É, é impossível. Cara, Fatal Punch é... Poucas vezes a Wizards lança removals assim, e os formatos, inclusive os formatos eternos, eles são um antes desse tipo de carta existir e outro depois, né? Mesma coisa com PF, com raio, com espadas em arados, assim. Poucos removals, e por ser uma mana também, vai estar ali no hall dos melhores removals do Magic. Não tem jeito. Quebra decks que tinham em condition em bichos de duas manas, ou três, ou até quatro, né? Tarmogoyf hoje não vê tanto jogo assim, por quê? Porque morre pra múltiplos removals, né? Agora um deck mono black tem como remover um Goyf por uma mana. Pois é, por que o Goyf não cai de preço, hein? Memória. É um medo, né? Bom, já justifiquei minha primeira escolha. Né? É, então, e o seu, Jorge? Então eu vou falar do rei, cara. Do Scarab God, porque o rei é o rei, cara. O cara, assim, ele só tem uma desvantagem. Você não quer abrir uma mão inicial com dois dele na mão. É. Isso é ruim. Só isso. De resto, chegou na curva 5, fez... Você olha pro seu oponente e você vê o desespero. É barata voa. Ele é como um Plurinauta, né? Ele puxa a atenção do jogo pra ele. Exatamente. É barata voa. Pô, eu jogando o Showdown ontem, né? E tava jogando com um amigo chamado Chef. O apelido dele é Chef. E ele me deu. Eu tava com o Scarab God na mesa e um na mão. Olha que curioso. Aí ele me deu Hora da Glória. Exilou meus carabigóis da mesa e exilou da minha mão e tava todo mundo em volta, né? Jacó se deu mal, Só que eu também tava com a Chandra, né? Aí eu falei, eu jogo com 3 de carabigóis. Aí eu comprei. Aí todo mundo ficou assim me olhando. Assim. Aí eu comprei a carta do turno. Fiz o mais um da Chandra. Quem é que veio? O terceiro de carabigóis. Ah, meu Deus, que beleza. É, sim, surreal, cara, é surreal. É a carta que puxa o jogo pra ela, né, no standard atual. É o rei. É. Muito bem. Não morre pra Fatal Punch. Em nenhuma situação. E mesmo se morresse, voltava pra mão depois. É. Só as fichas dele morrem. Pior que não. A ficha que o Scarab God coloca, tá, não é a ficha de Eternizar. Isso é um erro muito comum, gente. Presta atenção. A ficha que o Scarabigode coloca é uma cópia da criatura. É, mas a Tolkien tem custo zero. É isso que eu quero dizer. É uma cópia com o mesmo custo. Entendeu? Não, Tolkien tem custo zero, hein, Jorge? É, não, vai por mim nessa, cara. Eu conversei com o juiz e tal. Quando você eternaliza, né, ela vai um token custo zero, tá? O Scarabigode tem uma outra situação que faz isso também. Se eu não me engano, eu acho que é o Gift, tá? Tanto o Gift quanto o Scarabigode, eles colocam uma cópia da carta, que é com o mesmo custo. Ah, entendeu? Olha, enquanto você está falando, eu procurei aqui nas regras do jogo, é verdade. É porque eu usei Fatal Push em uma cópia dele, uma cópia que ele tinha puxado, só que eu acho que a carta tinha custo 2. Ah, por então isso, tudo bem. Por isso resolveu. É. Ou você bigodou alguém, né? Não, foi no Magic Digital. Se o Magic Digital deixou resolver, então... Mas eu acho que era uma sifonadora, alguma coisa assim, que tinha custo 2. Não, aí se é custo 2 ou custo 4 com revolta, ok. É. Mas quando você copia, ela copia também o custo, cara. É, aí... Não, e você explicar isso pro coleguinha na mesa? É complicado, cara. Complicado. Dos deuses é o melhor deus, né? A gente já falou. E você precisa de maneiras para lidar com essa carta. Mas às vezes você não precisa de um removal direto, né? Eu tava vendo um deck de Tritão jogar. O deck de Tritão ele passa através do deus caravelho. Ele ataca em cima dele. Às vezes o teu draw vem tão rápido que você não importa se o oponente vai gastar o turno inteiro baixando o deus. E você vai baixar o turno seguinte dele inteiro revivendo um bicho. Porque não dá tempo de sobreviver, se você tá atacando com várias fichinhas 2-2 ou coisas assim. Exatamente. Então tem maneiras de lidar com ele, né? Não é também que você precisa temer ou esquecer do estado de jogo, né? Pra poder... Ele também não joga sozinho, né? Você tem que sobreviver até a curva 5, por exemplo. Isso. Ele é um grande payoff pra você... controlar o jogo até o turno 5, até o turno 7, pra você baixar ele com um counter na mão. Ele é o teu payoff, é a carta de 5 manas que vai te fazer ganhar o jogo. Mas você precisa dedicar o teu deck a isso, né? Não é porque teu deck é um deck aleatório, azul e preto, que você vai jogar ele e pronto. Né? A minha experiência com ele ele já tá partido, assim, que eu tava com 5 de vida, já na morte, assim, já defunto, fedendo, já... E quando o Scarabigode entrou na mesa, não resolveu, continuou na mesa, comecei a trazer os bichos dele, aí eu começo a voltar pro jogo e ele já me deu esse tipo de... Sem contar que ele é um belo chamariz, né? Você faz o Scarabigode na 5, no outro turno você faz um Mecha-No-Titã ou um Glorybringer, no caso do Grixis, né? Caramba, o oponente ele fica, putz, mas eu tô tentando lidar com os caras do bigode. Mas eu acho que a Wizards ainda vai lançar mais cartas pra lidar com esse tipo de power level, né? Dominaria vem aí, esperamos que tenha cartas que ajudem a equilibrar as coisas. Mas por enquanto, esse foi nosso top 10. Jorge, algum outro comentário? É isso aí, cara. Se você tiver alguma sugestão, quiser... A gente tentou, eu tentei, MP tentou também de colocar as 10 cartas que a gente mais gosta, mais acha que impactou. Mas é aquilo, né? Por exemplo, eu vi aqui o Glorybringer dele, eu falei, caramba, como é que eu esqueci o Glorybringer? eu vi aqui o Hostage Taker, caramba, como é que eu esqueci o Hostage Taker? Então eu diria que o meu top 10 é um top 20, entendeu? Antes de começar o top 10, eu pensei que ia ser fácil, porque o ano não teve tantas cartas fortes, porque Kaladesh brilhou muito e Kaladesh é do outro ano. Né? Aí eu comecei a olhar, não. De fato, muita coisa, inclusive, ficou de fora, né? Que eu listei aqui, olha só, o Errante Medonho, Cast Out, Verocidonte, Karizev, Rishikar, Mímico Metálico, até o Campo da Ruína, que é o terreno, né? São cartas que impactaram bastante, são cartas fortes, que até vem jogo em outros formatos eternos, mas não dá pra falar de tudo. Então, teve que condensar em 10 cartas mais as menções honrosas. Acho que a gente fez até um bom trabalho, lembrando o que jogou, o que ainda tem potencial pra jogar, baseado no Power Level, né? E esse ano aqui vai ser... Nossa real, viu, Jorge? A gente vai ver o que vai continuar jogando agora, porque todas essas vão continuar no standard até outubro. É só o Wizard fazer cagada. não sei se dá pra contar com isso. Vou passar de fase, viu, Teobaldo? Fase final para você que já está de saco cheio, assim como eu. Rápidos Cast, porque aqui é BRR. Bom, Jorge, queria te agradecer por participar do podcast. Salvou essa semana, os nossos co-hosts não podem. Por favor, venha com mais vezes, se você quiser. Opa! Tá mais que convidado aí. Ah, a noite é uma criança. Não, e pior que você me deu a dica dos textos, agora cadê que eu vou dormir? Vou aqui pegar o tablet e vou ler os textos. lê sim que tá bacana. E é legal fazer esse top 10, né? Você relembra assim as cartas que foram jogar, começa a pensar nas respostas para elas, nos decks que elas trouxeram, como às vezes uma carta pode mudar múltiplos formatos. É interessante ter essa ideia, né? E eu vou querer no futuro eu pegar os programas desde 2015, esses top 10 cartas do ano, e também essas retrospectivas, e escutar tudo de uma vez, só para lembrar como que foram os anos e que o design da Wizards mudou de um ano para outro, né? Às vezes, por exemplo, em um ano a gente pode ter muitas mágicas como top 10, às vezes a gente pode ter muitas criaturas, né? Eu gostaria de ver esse tipo de mudança, tentar encontrar um padrão, assim, sei lá, eu acho legal. É sempre bom, recordar e viver. Isso aí. Falou o cara do Pauper. Jorge, só carta velha. Jorge, você falou do Twitter, quer mandar o teu Twitter aí pro pessoal, se alguém quiser entrar em contato e conversar de Pauper? Você vai me achar nas redes sociais como Jorge Jacó, com H no final, não é Jacob, não é Jacob, por favor. Jorge Jacó, com H no final, Ferreira. Né? Só tem eu lá no Facebook, no Twitter. Eu não sou um cara muito de Twitter não, cara, mas... Tá? Eu acabei esquecendo no último programa de fazer o jabá do projeto, cara. Posso aproveitar? Claro, por favor. Caramba, eu esqueci aí, quando a gente terminou de gravar, eu botei a mão na consciência, eu falei, as crianças vão me matar. Então, eu sou professor da rede pública, galera. Sou professor, né? Sou professor. Eu dou aula para crianças de 12 a 14 anos aqui no subúrbio do Rio de Janeiro. Eu sou professor de história e geografia, né? E eu levo o Magic para elas. Já não bastasse, né, falar um monte de abobrinha, eu levo o Magic, né, de graça, gratuito para essas crianças. E eu tenho um projeto social chamado New Planeswalkers, Novos Planeswalkers, né? Onde as crianças recebem cartas de doações, montam decks e tentam me derrotar. Né? Legal. As crianças são seus alunos? São os meus alunos. É um projeto todo... Não é qualquer aluno que ganha carta, não é a qualquer hora que eles ganham carta, ou seja, eles têm que ter bom comportamento... Eles têm que ter boas notas. E eles têm que estar bem com os outros professores, porque não adianta ter boas notas em história, em geografia e estar mal em matemática. Sim, né? Sim. E então, como é que você faz? Você joga com eles fora do horário de aula? Tem um dia específico que vocês encontram toda semana? Excelente pergunta. A escola que eu trabalho é da Prefeitura do Rio de Janeiro, né? Nós temos, é um ginásio carioca, nós temos dois tempos por semana específicos para trabalhar eletivas, né? Então, disciplinas eletivas de interesse dos professores. Então você já consegue imaginar para onde que isso vai, né? Eu criei uma disciplina eletiva do Magic, onde eu reúno os alunos e a gente joga, duela, eu ensino conceitos. É bom para eles, para não ficar só no jogo, né? Que é muito importante para eles que eles trabalham interpretação de texto. Eles têm que interpretar as regras. Eles chegam para mim e perguntam: poxa, Jacó, por que eu não posso fazer recapitular no seu turno? Recapitular desse feitiço no seu turno. Eu falei, por quê? O que diz a regra do feitiço? Ah, ele, eu só posso conjurar feitiço no meu turno. Então, é por isso que você não pode recapitular no meu turno. Isso, essa construção lógica, parece boba pra gente que lida com isso, né, todos os dias, mas pra essa construção lógica do que é permitido, do que não é permitido, de regra, de cálculo, olha quanta matemática tem envolvida. Tem bastante. Qual a idade dos alunos que participam? 12 a 14 anos. Ah, legal. Né? É a idade que o Magic sugere começar mesmo. Exatamente, né? Eles trabalham muito planejamento estratégico e tal, e eu tô apelando aqui pros ouvintes, se você tiver aquele lixão em casa, não sabe o que fazer, olha para aquela caixa olha para você, manda para gente aqui no projeto e essas crianças vão se amarrar, cara, elas se amarram. A última sensação deles é um encantamento de Amonkhet comum, maldição do, a gente chama de pereba, é a maldição do intruso. Eles chamam de pereba porque quando o oponente coloca uma criatura, né, uma aura, né? Quando você, você amaldiçoa o oponente, quando ele coloca uma criatura, ele toma um de dano e você ganha um de vida. É certinho isso. É, aí eles chamam de pereba. Se a pessoa tiver coisa pra doar, ela te encontra nas redes sociais mesmo e aí te Sim, né? Encontra nas redes sociais. Eu vou deixar aqui o endereço de uma loja parceira. Pode mandar tudo pra essa loja pro correio. Eu não posso te ajudar com o frete porque a gente... O trabalho é totalmente, né? Mas é, manda pra gente, eu vou deixar o endereço. Põe aqui que eu coloco nas notas do programa, Jorge. Pode com certeza. Pode aí. Aí eu vou pedir pro MP também botar umas fotinhas, que tem as fotos das crianças jogando e tal. É muito bacana. É muito bacana. E assim, o mais legal é que é meninos e meninas, cara. Eles se amarram. Tem menina também? Sim. Legal. Tem as Lilianas, tem as Nissas, elas adoram. Que bom. Onde que estava esse projeto quando eu estava estudando? Eu queria jogar Magic. Na verdade, eu não sei se você já fez isso, né? Mas eu, enquanto o professor falava na aula, eu abri o caderno e ficava escrevendo listas de deck, inventando listas de deck. Quem nunca, né? Na época que você não podia ver isso no celular, nem tinha celular para ver isso. Então você colocava o caderno lá na última página e ficava escrevendo lista de inventando, né? Um Mondo Red, um deck de Stomp e tal, e ficava inventando e trocando cara e tal. E aí a aula passava, você não aprendia nada, mas tinha cinco listas de deck quando chegava em casa. Com eles isso não pode acontecer, não. Porque eu sou muito sério com eles, ó. Tem hora pro Magic e hora pra aula. Até porque se ele não tiver um bom rendimento, ele não ganha mais cartas. É porque eles querem sempre mais cartas para melhorar os decks e por aí vai. Né? Mais cartas de doação, mais caixinhas. O pessoal adora doar caixinha de pré-release, né? E eles adoram. Eles guardam aquelas caixinhas, os dadinhos, eles adoram, cara. Eles inspiram muito. Porque eles são muito carentes, né? É escola pública. A classe social deles é muito baixa. Eles nunca veriam esse jogo se não fosse pelo projeto. Sim. Entendeu? É legal que você trabalha com um sistema de recompensa também. Isso é importante para eles aprenderem que se eles se esforçarem em uma área, talvez ganhem recompensa em outra. Né? Exatamente. Legal, cara. Parabéns pelo projeto. Nada, é isso aí. Aí a gente tá pensando em fazer alguns vídeos assim para ajudar a divulgar, mas tudo com tempo, sem pressa. Ah, eu já tenho alguns resultados. Eu sou pesquisador da área de educação, né? Eu gosto de escrever muita baboseira. Eu já tenho alguns resultados. Eu já tenho alguns resultados estatísticos. A nota dos alunos que estão dentro do projeto tiveram aumentos substanciais, tipo, na escala de 40%, cara. Uau, mas só na sua matéria ou também em matemática? Não, geral, em todas. Só que bom. Eu trabalho com média de todas as disciplinas, entendeu? Como durante o conselho de classe, eu pego a nota dos alunos do projeto, coloco numa tabela e construo gráficos. É uma loucura, porque... Eu tenho que prestar contas, né? Imagina. O que eu tô fazendo, né? Não pode ser um joguinho pelo joguinho, né? Pô, que bom, cara. Isso é só que o Magic, se ele pesa no bolso, pelo menos em alguma coisa ele ajuda, né? Exatamente. Ou seja, aquele seu lixão tá servindo para um propósito nobre. É verdade, é verdade. Dá uma ideia, dá até uma ideia para quem é de outras cidades aí, né? Tentar fazer alguma coisa parecida com as crianças. Ah, com certeza. Bom, muito bem, parabéns, Jorge. Eu até vou guardar tenho sempre um lixão de pré-release aqui. Se você vier aqui pro torneio da Liga Magic, eu vou tentar lembrar de te entregar. Opa, com certeza. Beleza, gente. Então é isso. Anotem, eu vou deixar os contatos do Jorge aqui na descrição. Né? Procurem nosso Facebook se você estiver ouvindo em outra fonte aí. E por enquanto é isso. Quem quiser falar com a gente, é hackdoscast@gmail.com. O Twitter é @hackdoscast. Gostou do top 10? Não gostou? Discorda? Xinga a gente bastante aqui. A gente aqui depois. Valeu, Jorge. Brigadão. Um abraço. Nada, galera. Um abração. Obrigado aí pela paciência.